Deus opera maravilhas no meio do povo cristão, libertando e salvando o mais negro coração. Ele chama o ministério, homens de consagração, e o evangelho se propaga através da oração. Operando eu, quem impedirá? Jesus mesmo nos falou, ninguém pode duvidar. Operando ele, quem impedirá? Pois a porta que ele abre, ninguém poderá fechar. Opera maravilhas no meio do povo cristão. Se entre nós reinar a paz e a perfeita comunhão, a igreja vai crescendo, porque existe união. Deus opera maravilhas através da oração. Operando eu, quem impedirá? Jesus mesmo nos falou, ninguém